没关系，谢谢。 Para 1809. foram tratos de 3 horas, 7 milhas, com o Nordeste, descida para 2 mil pés, voz de 737, com 170 de latitude. Thank you. 020, pelo fator de pensamento, com vestida pelo 020, pelo estadual 2200, de Salvador. Thanks for watching. Costa do Alfa. Para 2, que está autorizado para o procedimento pelo SFC. Se não houver ajuste nas horas, a gente pode ficar estabilizado. Autorizado. desliza à direita, chame o som 219. Para 4 mil pés, um alfa 172. Tudo igual, o alfa tráfego de volta. autorizado o pouso, venta é 070 graus, 079. Venta autorizado, pouso Lama 0 pro Azul 2795. Colado ao 57, chame o controle. 120, 10. 08. 3x3, está com trato de posição 2 horas, 9 milhas, como sudoeste, cruzando 065, em subida para a linha de turma 00, passa 208. Obrigado a todos, como próximo de posição 11 horas, uma duas milhas, Liga Oeste, cruzando 095, Liga para 1, Santana, 9202. Salvador 20, 10, 8. 1208, 3197. Flávio, que vai vir para São Luís, para o número 2320. São Luís, Patrícia, na frequência 12835, retorno 1251. Yeah.